Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área, galera! Estamos de volta mais uma vez com esse que você já sabe. Tô cansado de falar aqui. É o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Hoje, esse time de profissionais está ainda mais reforçado, rapaz, para fazer um episódio para lá de nostálgico, para lá de especial, como a gente prometeu na semana passada. Mas antes, vamos nos apresentar. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA, aqui em Vancouver, na EA Sports, no Canadá. E já tá junto comigo aí, ele que é meu amigo programador lá na BioWare, em Montreal. Acabou de terminar aí o nosso querido Mass Effect Andromeda, que sai hoje. Ele é o Fernando Seco. Tudo bom, Fernando? Tudo bom aí, pessoal. Beleza? Beleza. Esse coraçãozinho aí pro fruto de anos de trabalho, finalmente, tá chegando nas mãos de todo mundo. Como é que tá? Ah, tô curioso sim, sabe? Tá dando bastante comentário na internet, assim, bastante coisa. Galera que jogou antes já tá compartilhando coisas interessantes, vamos dizer assim, sobre o jogo. A gente hoje, como o Fernando é o único que teve condições de jogar mais o jogo e ele desenvolveu o jogo, então nem sei se dá pra dizer que jogou direito ainda, e o Rafa que só jogou 10 horas do Early Access, a gente não vai falar, não vai dar nossas impressões sobre Mass Effect Andromeda, porque a gente não jogou ainda, mas na semana que vem pode ter certeza que a gente vai atacar de frente tudo que vocês querem saber sobre Mass Effect Andromeda. Mas hoje é sobre Mass Effect trilogia original, e um cara que eu sei que ama essa trilogia, que também tá com a gente aí, o meu amigo, meu vizinho. Ele que é designer do time FIFA aqui na EA Sports Vancouver também, Rafael Kunen. Tudo bom, Rafa? Beleza, empolgado. É, Rafa, você que armou nossa aventura de hoje aqui. E como a gente falou na semana passada, já falou também na nossa comunidade do Patreon, hoje, episódio pra lá de especial com dois patronos que foram selecionados a dedo pelo Fernando Seco. Ele foi lá e deu o aval dele com seu pequeno, tipo, pequeno dedo médio. Tipo, quando é que você quer esse povo merengue, assim, você bota o dedo e... Então, nós estamos recebendo dois patronos aqui que vão participar de um episódio diferenciado sobre Mass Effect. Primeiro ele, que dizem por aí que é meu primo, não sei, depende se minha tia pulou a cerca ou não, mas ele é o nosso patrono, Thiago Lopes. Tudo bom, Thiago? Opa, beleza. E aí, galera, tranquilo? Rolou um nepotismo aqui de leve, mas tá tranquilo. Sei de nada. Fiquei cinquentinho, depois a gente acerta. É. A Thiago Lopes, nosso patrono já de longa data, como também é o querido Rafael Moraes, que tá aí com a gente pra participar também. Tudo bom, Rafael? E aí, pessoal, beleza? Beleza. Esse aí foi escolhido porque o primeiro nome dele é igual ao do Rafa. Claro, o Thiago foi escolhido porque é primo do Giliar, e o Rafael foi escolhido porque é o nome mais bonito da comunidade, né, cara? Então... Oh, a comunidade que tem 28 Rafaéis. Parece meu estúdio, então, que tem 18 David. É, então... Davi. Eles te chamam de Fernando? Fernando Seco, lá em Montreal. É, Fernando, rapaz. O Rafael Cone, explica pra gente o que diabos o Rafael Moraes e o Thiago Lopes estão fazendo hoje aqui no PodQuest. O que, que vai rolar? Então, o pessoal que participa da comunidade no Patreon viu que a gente pediu pra todo mundo botar uma frase do que significa Mass Effect pra eles, né? Todo mundo de gente botou e tal. A gente selecionou as frases do Thiago e do Rafael como sendo as que a gente achou mais interessante, mais engraçada, mais representa o que a gente estava procurando. E eles vão participar de um quiz sobre a trilogia original do Mass Effect. A gente vai fazer umas rodadas de perguntas. Vão começar perguntas fáceis, médias e difíceis, valendo 1, 2 e 3 pontos. E quem acertar a pergunta vai ganhar aqueles pontos. E quem tiver mais pontos no final vai ganhar uma cópia de graça do Mass Effect Andromeda. Olha só, rapaz! Quem diria, patronos do PodQuest agora, não só participando do programa, mas também concorrendo ao jogo. E, cara, foi a ideia que o Rafa deu, que eu achei genial. E hoje vai ser um episódio temático sobre a trilogia original do Mass Effect. A gente vai lembrar, no meio das perguntas, a gente vai conversar sobre os jogos, vai lembrar de momentos memoráveis, personagens e coisas que a gente não se esquece dessa trilogia fantástica de jogos, e aumentando ainda mais o hype pro lançamento do Mass Effect Andromeda, que, lembrando, acontece hoje, no dia que sai esse episódio, terça-feira, dia 21 de março, sai também Mass Effect Andromeda pra todo mundo. Mas então, sem mais delongas, vamos começar esse episódio pra lá de especial sobre Mass Effect aqui no PodQuest. Vamos lá! Thank you. E aí, então, antes de começar o jogo, deixa eu ler pra vocês quais foram as respostas que Rafael Moraes e Thiago Lopes deram para a nossa pergunta. A pergunta foi: o que é Mass Effect pra você? E aí, o Thiago Lopes chegou lá na comunidade e mandou o seguinte: Mass Effect é colocar-se nas cinzas de um trilhão de almas mortas, perguntar aos fantasmas se a honra importa e então decidir que será necessário fingir uma gripe e faltar no trabalho por alguns dias. A gente gostou demais. Rafa, por que você gostou tanto dessa resposta? Fala pra eu mim. Eu gostei, tipo, o quote é famoso e é um quote de um personagem da trilogia também, né? Do Javi, que ele fala uma coisa parecida. Você não fala de fingir doença, mas ele fala. Só no cabelo treco, né? Eu achei legal que, tipo, foi legal a montagem da frase e a referência ao Mass Effect, eu curti também. E o Rafael Moraes também mandou bem pra caramba, ele respondeu assim, ó. Pra mim, Mass Effect é poesia e prosa, aventura e emoção. Já não falta empolgação. Tem um Krogan bailarino e menina que é menino. Nessa nave vou voar e galáxias explorar. Com coragem vou vencer e ao seco agradecer. Muito bom. O bicho é quase um bardo, né, velho? Então... É um bardo. O bicho é quase um bardo. Mano. Mandou bem demais, Rafa Moraes. E aí, vieram parar aqui, né? Não sei se vocês esperavam, tá? Eu vou dizer que eu tô decepcionado, hein? Ninguém falou piroquinha e alien na mesma frase. Decepcionado. O cara já tinha feito o bingo já disso, né? Já, tipo, as frases queriam vir, né? Tinha a lista dos termos esperados. Mas então, agora vai ficar sério, hein? Que vai começar já de bicho, como eu falo. Que o Seco nunca entende essa gíria do carioca. Vai começar de bicho já o quiz de Mass Effect trilogia original. Thiago Lopes contra Rafael Moraes. Fase fácil. Cada resposta certa vale um ponto. Como vai funcionar? Rapidamente, a gente tem 6 perguntas em cada fase. Um dos participantes sorteado aleatoriamente vai escolher a primeira pergunta. Também não faz diferença quem vai primeiro, porque cada um vai responder 3. De 1 a 6, escolheu a pergunta, quero a 4. Aí a gente vai ler a pergunta e 4 possíveis respostas. A, B, C e D. O participante vai ter aí de 4.8 a 5 segundos pra responder. Pra garantir que não tá olhando no Google. E aí vai responder A, B, C ou D. E a gente vai dizer se tá certo ou não. Acertou, ganha, no caso da fase fácil, 1 ponto. Na fase média, 2 pontos por acerto. Na fase difícil, 3 pontos. Então, mesmo quem estiver atrás, no meio do jogo, ainda tem a chance de se recuperar. E fez aquela pergunta, acertou ou errou, o próximo participante escolhe outra pergunta. Então não tem negócio de passa ou repassa de perguntas, porque são perguntas de múltipla escolha, com 4 opções apenas. Não ia ter muita graça. E aí, no meio disso aí, a gente se lembra, a gente conversa sobre Mass Effect, sobre a trilogia original e tudo que a gente curte desse jogo, beleza? Começar. Rafael Cunha, você vai sortear um dos 2 participantes aí pra começar. Então, acho que como representante oficial da BioWare aqui, quem tem que escolher é o Seco, né? O quê? Seco escolhe quem vai primeiro. No hablo espanhol. Vou trollar aqui, hein, ó. Vamos fazer assim, ó. Vou fazer um paro ímpar virtual, hein. Você tem que escrever pra mim em privado. Como é que vai funcionar isso? O número... Um pede para e outro ímpar, escreve o número pra mim, eu digo isso aí. Rafael Moraes, você quer par ou ímpar? Ímpar. Quando eu falar já, vocês têm que dar enter no número ali no chat, hein? 1, 2, 3 e já! Deu meia dúzia. Quem pediu par mesmo? Esqueci. Pô, eu também não lembro. Foi o Thiago, eu pedi ímpar. Tá, beleza. Então o Thiago começa. Era qual a honestidade do cara. Nossa, pessoal, a gente acabou de inventar para o ímpar virtual. Vamos patentear, trademark aí. Cara, desenvolvimento de jogos on the fly, hein? Beleza, Thiago, então. Fase fácil. Qual pergunta tu quer? Fala o número de 1 a 6. É, 2. Qual o apelido do piloto da Normand durante a trilogia? A. Ace, B. King, C. Jack, D. Joker. Joker, D. Acertou. 1 ponto. Um ponto. Foi imediato, hein? Aí, ó. Mas também não precisava do Google nessa, porra. Tô anotando aqui. Thiago, 1. Rafael, tua vez. 1 a 6, sem ser 2. 1. Qual desses itens você não pode adquirir para sua cabine de capitão durante a trilogia? A. Hamster, B. Peixe, C. Um holograma do Dragon Age New Origins, D. Miniatura da Normand. Hamster. Tá errado. Ah, merda. Errou. É C. Um é um holograma de Dragon Age New Origins. Foi inventada essa resposta. Droga. O Space Hamster é um dos que tu pode Pode ter. Pra ser sincero, das fáceis, essa era a mais dificilzinha. Tinha mais. Justo, acho que essa tu pelo azar pegou provavelmente mais. Eu acho que eu nunca customizei tanto assim pra saber. O Rafa tá te trolando, velho. Só isso. Então já foram. Já foram a 1 e a 2. Já foram a 1 e a 2. Vai lá, Thiago. 6. Qual espécie não tem um membro integrante no Conselho da Cidadela? A. Krogan. B. Salarian. C. Turian. D. Asari. Putz, cara, eu acho que é Krogan. A. Krogan, certa a resposta. Acertou de novo, 2-0. 2-0 pro Thiago. Então agora pro Rafael sobraram a 3, a 4 e a 5. A 5. Qual o primeiro squadmate em Mass Effect 1? A. Ashley. B. Garrus. C. Liara. D. Kaidan. Ashley. Não. Kaidan. Tô na trave. Ixi, tá mudando a mão. É o Kaidan Alenco. A Ashley é a segunda squadmate. A segunda? É a primeira. Eu acho que eu deixei ela sobreviver naquela missão. E o Kaidan é o quê, Fernando? É o love interest do Rafa. Por isso que ele lembra. Por isso que ele trouxe essa pergunta, óbvio. Por isso que a pergunta tá aqui, né, cara? É. Óbvio. Ainda bem que é a fase fácil, são um ponto cada uma. Dá pro Rafael recuperar ainda. Mas, Thiago, sua vez. Número 3 ou número 4? 3. 3. Qual o nome da organização que ressuscita Shepard em Mass Effect 2? A. Systems Alliance. B. Blue Suns. C. Hydra. D. Cerberus. D. Cerberus. Certa resposta. Hydra, tá me ralando aqui. Eu botei Cerberus e conta Hydra também. Agora ficou pro Rafael Moraes a número 4, que eu acho que ele vai acertar, hein? Vamos lá. Qual o nome do veículo terrestre usado em Mass Effect 1? A. Mako. B. Nako. C. Nomad. D. Kodiak. Puta, não lembro disso, cara. Eu vou chutar a C. Nomad não, Nomad. Tá errado. É A. Mako. Nossa, não lembro disso. É o Mako. Qual que era B? Rafa? Tu falou A. Mako e B o quê? Nako. Com N. Caraca. Uma é com M e a outra é com N. Puta, que troll, filho da puta, velho. Eu achei uma hora que você falou assim, Mako com K, Mako com C, Mako com CK. Eu convido todos vocês que estão ouvindo a mandarem o seu feedback sobre o quiz direto para o Rafael Kunen, lá do Twitter dele, Rafa Kunen. Mas depois da primeira fase de perguntas fáceis, nós temos Thiago Lopes com 3 pontos, Rafael Moraes com 0 ponto. A boa notícia é, uma resposta difícil você empata esse jogo, Rafael Moraes. Então vamos que vamos. Então tá tranquilo. Agora que a gente terminou a primeira fase, deixa eu perguntar. Fernando Seco, você que é o desenvolvedor do Mass Effect Andromeda, fã do Mass Effect, dos jogos da BioWare. Lembra pra gente algum momento, ou um personagem, ou algo memorável que aconteceu pra você na trilogia Mass Effect enquanto os nossos patronos dão uma descansada, hein? Acho que pra mim o momento mais memorável é quando chega na... Tem um planetinho lá que faz um monte de coisa e tem um momento sem escolher entre o Kaidan e a Ashley. E foi bem bizarro, assim, porque, tipo, a primeira vez que eu tive que escolher, eu tive um personagem pra morrer, assim, num jogo, sabe? Num jogo, né, cara? Isso foi no Mass Effect 1. É. Aí eu lembro de ter, tipo, parado e ficado muito tempo pensando, assim, sabe? Eu tinha tunado o Kaidan pra ser biótico, né? Biótico. Sim. Então eu preferia... E era bonito também, né? Sim. Tanto que o Rafa adora. Gato. Então eu preferia ele porque o perfil da Ashley era igual ao do meu personagem, então eles não jogavam bem junto. Só que daí, quando eu escolhi ele e tal, quando eu voltei pra Normandy, assim, caralho, meu, tipo, não dá, não consigo escolher esse cara, tive que carregar o level de novo, jogar tudo de novo. E daí eu escolhi a Ashley e acabou sendo um dos love interests, mas eu achei engraçado que eu fiquei assim com o maior peso na consciência, assim, sabe? Porque ele era o mais útil pro meu squad, mas ela era o que mais gostava, assim, sabe? De personagem. Seco, e isso daí exemplifica um negócio que eu acho muito foda dos jogos da BioWare, que geralmente, né, você quando tá jogando, você tenta maximizar resultado de gameplay. Eu quero ter o time mais forte, eu quero ter a combinação que me coloca na melhor posição pra terminar o jogo e pra vencer os inimigos. E a BioWare sempre nos fez pensar duas vezes nesse tipo de decisão, sabe? Eu lembro desde Neverwinter Nights, cara, você escolher que companions você quer que andem contigo porque você acha eles mais interessantes do que os outros. E não necessariamente porque eles complementam sua party melhor. E sempre teve esse conflito. E isso daí é um negócio que é é interessantíssimo, super legal de acontecer, apesar de você, às vezes, ficar puto, né? Você, porra, eu quero esse cara, porque gameplay-wise faz sentido, mas esse outro personagem é tão mais interessante. E isso é um resultado da BioWare, da forma como ela trabalha os personagens de uma forma tão fantástica, né, não? É, eu acho. Jogos da BioWare acabam sendo não só sobre gameplay, história, mas sobre os personagens que se interagem, né? E, normalmente, talvez a característica mais forte, assim, sabe? A gente sempre lembra, não lembrar muito bem dos jogos, mas lembra do nome dos personagens e alguma coisa aconteceu interessante, assim. Sim, cara. Tipo, a outra dessas, acho que até o Rafa fica memorável, assim, quando no Mass Effect 3 o Garrus e o Shepard na Citadel, aí, tipo, vai ser a despedida deles, eles podem deixar o Garrus ganhar ou não no shooting up, sabe? Muito bom, cara. Eles estão se preparando pra missão suicida, eles, na cabeça deles, não vão voltar daquela missão, nunca mais. E aí eles têm o último momento de camaradagem lá, dando uns tiros nos alvos à distância. Até um arrepio agora de lembrar disso. Você pode deixar o Garrus ganhar ou não, pra ele se sentir melhor, assim. Now, before we head back, there is one thing we're going to settle, once and for all. Not saying you don't know how to handle a gun, just saying some of us know how to make it dance. So, let's find out who's really the best shot. Eu achei essa cena engraçada, cara. Sobe os dois amigos lá e começa a vandalizar dentro da cena. Vai acabar o mundo mesmo, foda-se. Pois é, o Spectre faz o que quer, né? Imagina, você na cita esperando os heróis salvarem o universo e eles estão lá, tá ligado? Dando tiro. Poderia ser pior, poderia ser uma festa do cabide com as Azares e tal. Not bad. Not bad. Você gostou? Ô, Thiago Lopes, conta pra gente também algum momento ou personagem, ou seja lá o que for, como é uma das primeiras coisas que vem à cabeça quando você pensa na trilogia original do Mass Effect. Um momento assim que eu tava tentando relembrar aqui, que, tipo, pra mim foi, significou demais, assim, na verdade, até pelo gameplay, porque eles conseguem te passar uma atmosfera ao longo da trilogia que você chega uma hora e você começa a se sentir realmente oprimido. Você olha assim e você fala, cara, Sim. Eu não tenho mais como fazer, eu não tenho mais. Mas, sabe, tipo, realmente você tem a certeza que você não vai sobreviver. E eu lembro de uma parte no Mass Effect 3, eu acho que é uma das últimas missões, assim, e aí tem aquele bicho do cacete, aquela Banshee que grita, que é um inferno. Eu sei que, tipo, aparece 4, 5 de uma vez e mais um monte de cara atirando e você encurralado e aparece nego de trás e da frente. Você fala, caraca, meu, é muito foda. É um clima, assim, que são poucos jogos que conseguem te passar essa sensação de urgência e de overwhelming, né? É, isso aí. Você não tem como sobreviver, sabe? É muito foda, cara. É isso mesmo, cara. E jogos é tão difícil você fazer isso, porque sempre tem no fundo da mente do jogador aquela ideia de que, ah, não vou morrer. É, não, bem isso. Pode o protagonista, por exemplo, falhar. Nunca vai acontecer. Mas o Mass Effect te coloca numa pilha, eu acho que pelo fato de você se importar tanto com os seus colegas, né, e com esse mundo, e o peso que tá nas suas costas como comandante Shepard, né, de tudo que acontece, isso aí te coloca numa pressão e num estado mental que poucos jogos conseguem fazer. Isso aí eu também sinto muito quando eu jogo Mass Effect. É bem, bem isso mesmo. E aí, pronto pra fase 2 ou não? Bora lá. Opa, tô alongando aqui. Alongando os dedos, né? Sei. Chegou então a segunda fase do nosso quiz sobre a trilogia Mass Effect. Lembrando que tá valendo uma cópia do Mass Effect Andromeda pra plataforma de escolha do participante que vencer. Na fase fácil, cada pergunta valeu 1 ponto. E nós temos Thiago Lopes com 3 pontos. Rafael Moraes ainda sem nenhum ponto. Mas tudo pode virar agora na segunda fase. Por quê? Perguntas de dificuldade média valendo 2 pontos cada uma. E o Rafael Moraes, que tá perdendo, tá atrás no jogo, vai começar dessa vez. Então você vai ter o privilégio de escolher a primeira pergunta, hein? Olha que beleza. Então nós temos de novo 6 perguntas, Rafael, de 1 a 6. Qual você quer? Quero 6. 6, vamos lá. Lembrando que a dificuldade é média, não se surpreendam se o spike de dificuldade for alto, porque elas estão ficando cada vez mais difíceis. Olha o cara que fez o quiz dando desculpa já, né? Vamos lá, pergunta número 6. Qual é a primeira espécie alienígena que a humanidade encontra no universo Mass Effect? A. Hanner. B. Asari. C. Turians. D. Volus. C. Turians. Certa resposta! Aê, garoto! 2 pontos pro Rafael Moraes. Thiago tá com 3. Rafael tá com 2. E o Thiago agora vai escolher uma pergunta de 1 a 5. 2. Olha, essa é muito boa. Quantos testículos um Krogan tem? A. Nenhum. B. 2. C. 4. D. 6. 4. C, 4, certa a resposta. Acertou, rapaz! Pô, domina os testículos do Krogan, cara. Pô. Inclusive, tem a expressão que eles falam um quad, né? Eles não falam um par, né? Não falam grow a pair. Não falam, eles falam grow a quad. Pode crer. Né? Que são oh, uau. Um quarteto de bolas. Oh, uau. Seco, você que trabalha no jogo, sabia a resposta? Eu achei que eram 6. Então agora, pro Rafael Moraes, segunda pergunta da fase média pra ele, ele tem 1, 3, 4 e 5. 5. Qual o nome do planeta natal dos Salarians? A. Tessia. B. Tuchanka. C. Palavin. D. Surkesh. A. A Tessia tá errado. É ah, D. Droga. Era D. Era é D, Surkesh. Né? É Surkesh. Tá. Surkesh. Tessia é o planeta natal dos Asari. Das Asari, Rafael Cone. Elas não têm gênero. Elas se parecem fêmeas, mas não têm gênero. Claro, claro. Só pra você, Rafael. Sure, sure. Eu quero discutir essa fact comigo, porra. Ó, pau na mesa, então. Se você fosse um Azari, não ia ter como, né? Botar o pau na mesa, mas tudo bem. Mas é que você troca fluidos espirituais, né? Ah, entendi. Esse é o nome, né, Seco? Whatever that means. Entendi. Teve fluido espiritual ontem à noite, hein? Porra. Bom, agora é a vez do Thiago de novo. E nós temos 1, 3 e 4 pra ele. 4. Qual o nome da nave em que Talizora nasceu? A. Nima. B. Raya. C. Honorata. D. Quibquib. Caraca, bicho. Eu vou de Honorata. Honorata tá errado. Errou. É Raya. A dica tá no nome dela, né? Talizora. Talizora na Raya. Difícil. Caraca. Nascida em Raya. É, no Mass Effect, os Quarians têm o nome da nave que eles nasceram, é o primeiro sobrenome deles, né? Se eles mudam de nave, eles mudam de sobrenome para o nome da nave que eles saem. É, depois ela virou a Talizora Vaz Nima e depois virou Talizora Vaz Normandy. E mais tarde ela virou Talis von Volkswagen. O Seco já querendo um patrocínio pro Mass Effect, né? Então, ó, lembrando o placar. Thiago tá com 5 pontos. Ele acertou 3 na primeira fase e 1 agora. Rafael tá com 2 pontos. Mas se ele acertar a próxima, o Rafael pode encostar, hein? E pra isso ele tem a pergunta número 1 e número 3. Crão. O que significa o N em N7? A. Marinha Espacial. B. Forças Especiais. C. Operações Especiais. Ou D. Especialista? É, Forças Especiais? Tá certa a resposta. Ó, é. Oh, mandou. Mandou bem. Tá com 4 pontos. É, N significa Forças Especiais e o 7 é o nível de graduação. O 7 é o mais alto, então ele é o mais fodão das Forças Especiais, o N7. E tem uma curiosidade legal, só abre o parênteses. Eu tava vendo esses dias, na realidade, estudando pro quiz, que a base militar onde eles treinam é pro N7. Não fala, rapaz. Não fala, rapaz. Não. Não. Ih, então tá. Olha... Eu achei que tu ia fazer um adendo mó legal assim pra enterrar um pouco minha derrota até agora. Você quase se entregou o ouro, porque tá, então, tá o Thiago bom. Só sobrou a pergunta número 3. Thiago, número 3. Em que cidade se passa o treinamento para N7? Letra A, Vancouver. Letra B, Munique. Letra C, Rio de Janeiro. Letra D, Sydney. É. Vancouver. Não. Não? Rafael Moraes, qual é a cidade? Rio de Janeiro. Pois é, rapaz. Quase entregou o ouro, rapaz. Caraca. Fica quieto pro resto do quiz. Pode deixar, cara. Não deixa lá mais. Se tivesse combinado, não tinha saído tão certo, caralho, né? Puta velho. Que pariu. Eu não vou falar mais nada, cara. Você sabe por que é Rio de Janeiro? Fala pra gente, Fernando Seco. Ah, só tem malandro lá, né, velho? Inclusive, no Codex, fala que o treinamento deles acontece na Vila Militar, com esse nome em português mesmo. É onde o N7 é treinado. Com certeza isso aí foi coisa do Sila Costa, que é um brasileiro que trabalha na Bio Edmonton há muito tempo, trabalhou no Mass Effect. Com certeza ele meteu essa lá, do Codex. Na verdade, ele tá faltando uma informação, que na verdade, mais importante das bases é em Concórdia. Aí... Concórdia Santa Catarina? É tão secreto que não tá nem no Codex. Exato, exato. Pode crer. E lá tinha o N8, né? Tanto que era tão foda que ninguém nunca pegou o N8, entendeu? Concórdia, cidade natal de Fernando Seco, né, Fernando? É isso aí. Como é que tá Concórdia, Fernando? Quente ou frio? Não sei. Faz tempo que eu não vou pra lá, não. Bom, fechamos a fase média de perguntas. O jogo tá bem mais equilibrado agora, hein? Thiago Lopes ainda vencendo com 5 pontos, mas o Rafael Moraes tá com 4 pontos, rapaz. E vai ser uma última fase foda. Vamos ver. Então, Rafael Kurnen, fala pra gente você agora, que tal? Momento memorável que vem à cabeça. Só vale um, porque eu sei que você tem 35 da trilogia original. Cara, momento memorável pra mim. Um dos óbvios, sei que já falou, né? Que é de tu ter que escolher qual dos teus squadmates, principalmente que são os dois primeiros, assim, qual que vai morrer. Isso, eu fiquei, caralho, nunca um jogo me perguntou isso na minha vida, o que, que eu faço, sabe? Ou então você pode até pensar, não, não é possível, vai ter um jeito de salvar sim, outro. Sim, sim, tem que dar, né? Mas o Jack já falou isso, vou falar um outro que é um pouco mais sutil, assim, mas acho que ele mostra um pouco da genialidade da BioWare em world building, né, de criar o mundo e criar os personagens. No Mass Effect 2, né, tem uma hora que tu se reencontra com a Tali, né, com a Quarian, uhum. E ela vai pra tua nave, dá as boas-vindas, e o Jacob, que é um dos teus companheiros, ele dá as boas-vindas pra ela e tal, daí fala, ó, Tali, fica à vontade e se apresenta pra inteligência artificial da nave. Don't forget to introduce yourself to Edie, the ship's new artificial intelligence. Daí a Tali só pega, se vira assim, olha pra ele, sabe, não fala nada, e pega e vira as costas e sai, sabe, tipo, a cena é tão forte que a Tali não precisou falar nada, foi só uma animação dela se virar, olhar, tipo, com uma máscara, tu nem consegue ver a cara dela, sabe, tu como jogador, sabe, tu percebe que, tipo, putz, não devias ter falado isso, cara, sabe, pra um personagem do jogo, sabe. Isso aí, porque o jogo faz um trabalho fantástico de te mostrar, exatamente, antes disso, que os Quarians, eles têm uma raiva mortal das inteligências artificiais por causa dos Geth que os fizeram sair do seu planeta, né? Eles se tornaram uma raça nômade por causa disso. E imagina você virar pra um Quarian, entendeu? E falar, entendeu? Ó, diz oi para a inteligência artificial da nave. Sim, sabe? Isso eu achei muito foda, cara. Mostra o quanto o fato de que eu me senti assim, ui, cara, não devia ter falado isso, sabe? Foi o quanto a BioWare fez um trabalho tão foda de criar esse mundo, de me fazer entender o mundo, entender esses preconceitos, essas raivas, essa história entre espécies, sabe? Nossa, cara, foi muito foda. Cara, pra mim, teve um momento também que faz um resumo, né, de tudo que foi passado até ali, que é a despedida do Capitão Anderson, do Shepard, no Mass Effect 3. Best seats in the house. You ever wonder how things would have been different? How our lives would be different if this hadn't happened? Sure. Quando eles estão lá, cara, sentados, só contemplando a vastidão do universo à frente deles e sabendo que o Anderson tá fudido, não vai ter salvação. E o Shepard tá indo pra morte, né? Tá indo pro fim. Só tem aquela relação quase que de pai pra filho, mas também de quando você tem um amigo que você respeita até a última consequência, assim. Aquela cena, o diálogo do Shepard com o Capitão Anderson, aquela coisa do mentor e do pupilo, mas que naquele momento não significava mais nada. Hank não significava mais nada, sabe? Nada do que aconteceu, só o que importava era que eles estavam fazendo o último sacrifício derradeiro, assim. Aquilo pra mim foi uma das cenas mais fortes que eu já vi na história dos videogames. Tô arrepiado só de ficar falando, né? E com vontade de voltar lá e jogar de novo e lembrar de novo disso. Pra mim foi muito foda, foi muito forte, e Mass Effect é um dos poucos IPs que conseguem, cara, fazer isso com a gente. É impressionante. E a gente tá falando das coisas mais legais, assim, mas teve alguma coisa que vocês nunca gostaram da trilogia? Ou em algum jogo específico? Eu tenho uma que eu já falei até no comentário lá, que na realidade todo o lore do Mass Effect pra mim é igual o Rafa fala. Ele é muito bem feito, né? Ele é muito bem elaborado. Mas por algum motivo o fato do Krogan ser aquele lagarto assim, brutamontes, cheio de armadura, com aquela carapaça enorme, e ele anda com uma malemolência tão, sabe, tão bonita assim, tão sambista assim, ele não é pesado, tá ligado? Ele tá sempre se mexendo bastante o ombro, as pernas, assim. E aquilo, desde o primeiro jogo, assim, me incomodava muito, sabe? Eu sempre achei muito engraçado. Depois eu fui me acostumando, na realidade, eu acabei achando normal. Mas eu lembro que o primeiro jogo, quando eu vi aquilo assim, deu uma má impressão muito grande, sabe? Ô, Rafael Moraes, vou ter que representar os gordinhos aqui e falar que, pô, isso aí é, pô, preconceito, cara. Mas o cara pode... O cara pode ter o peso que ele tiver, pode ser ágil, mas com aquele monte de armadura, aquele monte de equipamento nele, ainda tem toda aquela ginga, sabe? Ele é engraçado. É porque ele tem 4 bolas, velho. Ah, então... tá explicado. Ô Seco, o Krogan tem rabo? Oi, ah, não sei, velho, nunca vi lá. Não, eu tô tentando mas ele lembrar. Tem um rabinho, não, tem um rabinhozinho. Acho que tem um rabinho, o rabinho ajuda um pouco na mobilidade, não ajuda não? É, acho que as quatro bolas ajudam mais, viu? Não, é, mas o Rafael Moraes tem razão. Eu acho que a gente releva, porque são uma raça tão interessante, independente disso, né? Uma história, uma das histórias mais bem escritas, assim, uma das coisas mais fantásticas de mundo de ficção, são como os Krogan vieram a ser e tal. Eu não quero também falar muito, porque tem quiz pra vir ainda por aí, mas os Krogan são uma raça fantástica mesmo, e apesar disso tudo aí, a gente releva e a gente gosta deles, né, Rafael Moraes? Isso aí. O momento mais legal, cara, pra mim, na real, é um personagem. Eu acho que o Illusive Man do Mass Effect 2, né? From what I hear, I cost you a fortune. Why'd you do it? For the defense and preservation of humanity. I didn't spend 2 years and billions of credits bringing you back to serve as a common soldier. But humanity is up against the greatest threat of our brief existence. Que vilão foda, né? Nossa, ele é muito legal, cara. Todos os textos dele são legais, assim. Eu lembro que todo o conteúdo que tinha de lore sobre ele, eu ia atrás pra ler. E todo o desfecho da história dele é muito interessante. Quando ele voltou no 3, assim, você fica feliz de ver o cara de novo, sabe? Porque... Apesar de ser, né, um vilão e de você poder questionar os motivos dele, mas é tão bem argumentado que parece que é alguém que existe. Não parece o, sabe, o pantomime villain de qualquer outra obra, assim, sabe? Ah, eu quero ver o mundo queimar. Não, ele tem os motivos dele, ele expõe isso pra você, entendeu? E você pode não concordar, mas você respeita. É quase como se você respeitasse o vilão. Cara, e o fato de o Trump ter ganhado a eleição mostra que talvez um monte de gente concorda com o Illusive Man. Ih, rapaz! Você tinha que ir lá, não tinha? Mas, como eu te tava falando, cara, o ponto dele que, tipo, ele é o vilão, mas, tipo, dá pra entender as motivações dele, sabe? De tu querer a humanidade primeiro, sabe? Por mais que os métodos dele não sejam os melhores, dá pra entender por que, que ele tá fazendo isso. Vou te falar quem... que o Illusive Man me lembra, quase que um pra um, e eu não acho que tenha sido cópia nem nada disso, só por causa das motivações. Ele é, pra mim, ele é o Magneto. Pode crer. É muito parecido. Cruza a linha entre vilão e não vilão, acho que o Magneto faz até mais isso do que ele, porque também, quantas histórias do Magneto tem aí, né? Muito mais do que do Illusive Man. Mas pra mim, cara, o que eu sinto, assim, pelo Illusive Man, é essa coisa de você não concordar, mas entender, mas respeitar, e, sabe, pra mim é igual o Magneto, assim, e é um sinal pra mim de um vilão muito bem escrito. Concordo plenamente, cara. Eu acho que que eu falei, toda vez que tinha um negócio de lore dele assim, eu ia atrás pra ele de tão legal que eu achava aquele personagem, sabe? Então, quem sabe aí no Mass Effect Andromeda, né? A gente vai ter algum tipo de surpresa, não sei. Fernando Seco, essa hora vai ali tomar um café, né? Não quer falar nada. Não abre o espanhol, senhor. Pois é. E agora, rapaz, pra fechar o nosso quiz no episódio especialíssimo sobre Mass Effect, a fase de perguntas difíceis, valendo 3 pontos cada acerto. Lembrando o placar pra vocês, Thiago Lopes tem 5 pontos, Rafael Moraes tem 4 pontos. Então, Rafael vai começar de novo. Claro que começar não faz muita diferença, mas ele vai escolher, porque ninguém sabe quais são as perguntas, ele vai escolher aleatoriamente aí uma pergunta de 1 a 6. Eu quero a 6. Qual é o nome da irmã da Miranda em Mass Effect 2? A. Selena. B. Oriana. C. Brianna. D. Olena. Meu Deus do céu. Acho que é A. Selena tá errada. Selena tá errado. É B. Oriana. Inclusive, tem uma quest no jogo que tu tem que salvar ela, né? O nome dela falado muitas vezes durante o jogo, durante a missão. Você é o cara do quiz se justificando pela pergunta mais uma vez. Tem pergunta aqui que tá só no Codex, cara. Essa foi uma das mais fáceis. Tem que rolar auditoria disso aí, hein? Rafa, você perdeu a piada feita. Você tinha que ter um personagem chamado Mirinda, velho. Mirinda. Você perdeu a piada feita. Mirinda, né? Manta. Porra, que droga. Oriana. Oreo. Grapete. Então, Rafael Moraes não foi dessa vez. Não foi. Agora é o Thiago Lopes. De 1 a 5. 2. Qual é a posição máxima na hierarquia Turian? A. General. B. Patriarca. C. Primarca. D. Almirante. Ixi, Maria, cara. É. Almirante. Almirante tá errado, é C, Primarca. Ih, é, cara, difícil, rapaz. Deu a chance de ouro pro Rafael Moraes agora. Segunda pergunta difícil dele. Tem 1, 3, 4 e 5. 5. Em que ano Mass Effect 1 se passa? A. 2182, B. 2183, C. 2184 ou D. 2185? 2183. Aê! Garoto! Aê, porra! Não acredito. Passa a frente, Rafael Moraes. 7 pontos contra 5 do Thiago Lopes, mas o Thiago tem, como a gente fala no futebol, né? É um game in hand, tem uma pergunta a mais pra responder, uma chance a mais. Uhum. Mas Rafael Moraes, pela primeira vez no jogo, toma a frente. Tá com 7 pontos, Thiago tá com 5. E o Thiago agora vai escolher entre 1, 3 e 4. Eu vou de 3. Em que planeta Shepard precisa decidir se atira ou não em Rex? A. Pharos, B. Vimyar, C. Novaria, D. Ilos. Vixe, cara, não tenho nem ideia, vou de C. C. Novaria tá errado, é B. Vimyar. Vimyar, a missão lá no planeta cheio de lava que você tem que decidir. É, não, eu lembrava da cena, mas o nome do planeta, cara, difícil. Eu não deixei fácil também, porque todos esses planetas são planetas que tu vai no Mass Effect 1, então não é fácil essa resposta. Sacanagem, essa daí, cara, que pesada essa pergunta. Nem o Rafa sabia, velho, ele tinha ali o códex do lado dele. Então, 7 pontos pro Rafael Moraes, 5 pro Thiago Lopes. Rafael Moraes, sua vez, pergunta 1 ou pergunta 4? 1 ou 4 ou 4? 4. Quem nomeou Shepard para se tornar um Spectre? A. Admiral Anderson, B. Saren Artarius, C. Counselor Udina, D. Nihilus Creek. Counselor Udina. Tá errado, oh. Foi o Nihilus. Eu também achava, rapaz, que tinha sido o Udina. Oh, não. Foi o D. Falei isso Nihilus Creek. Ele é o primeiro Turian que aparece no jogo, no início do jogo, inclusive. Ele é o que vai contigo no planeta, em Eden Prime. E a missão, o propósito daquela missão, inclusive, é pro Nihilus acessar a tua performance pra ver se tu entraria pros Spectres ou não. Cara, eu acho que eu só lembrava do Counselor Udina como humano lá, então, enfim. É porque não é humano, foi um Turian, que é um contrassenso, um Turian indicar o humano pra Spectre, mas foi o que aconteceu mesmo. E agora, hein? Thiago Lopes, tá nas suas mãos, meu amigo. Se tu acertar, tu ganha. Se tu perder, o Rafael ganha. Se tu acertar, Caralho. É a última cobrança de pênaltis da final. Isso aí. Só que a cobrança de pênalti é diferente. O gol tá pegando fogo, tua chuteira tá presa no chão. E aí, e o juiz é ladrão. Juiz, aí não pode usar biotics. Vamos lá. Vamos lá, Rafael Cunha. Pergunta número 1 pra ele. Pergunta número 1. O que significa a palavra Geth? A. Sintético. B. Servos dos Quarians. C. Servos do povo. D. Robôs assassinos. Puta, cara, não. Eu vou de A. A. Sintético. Tá errado. Ah, não! É servos do povo. Servos do povo, rapaz. Os caras são comunistas, velho. Parabéns, Rafael Moraes. De virada. Ele deu uma virada, rapaz. Porra, essa última rodada foi foda, velho. Essa última, rapaz, foi sinistra. Mas foi Rafael sinistro. Moraes sabia em que ano passa o Mass Effect 1, rapaz. É tipo 100 anos depois do ano que eu nasci. Sim, sabe? Tipo, 200 anos, não? 110 anos. É, bom, 200 anos. Senão você não tinha nascido ainda. Cara, eu tô vendo tanto vídeo de lore esses dias, tá ligado? Nossa. Vestibular Mass Effect. Preparativo, vestibular. Cursinho, super intensivo. Eu sei quem fez a voz do Shepard, homem e mulher, tá ligado? Mas se a gente tivesse escrito um script, não teria sido tão emocionante, cara. Foi bom. Rafael Moraes, então, o grande vencedor do nosso quiz. Aí, parabéns. Você vai ganhar uma cópia digital de Mass Effect Andromeda na faixa. Pra qual plataforma, Rafael Moraes? Pra PC. Vai jogar no PC? Vou jogar no PC. Fernando Seco, recomenda o jogo no PC ou você recomendaria o jogo no console? Minha versão vai ser PC, eu prefiro PC. Oh. Tanto que eu gastei um monte de tempo fazendo truque de input pro PC. Ah, pra você eu mesmo, garanto, né? Tipo, eu garanto que vai tá bom. Foda-se o que a galera quer, eu vou melhorar o jogo pra mim. Foda-se o console. Desde que o PC seja bom, foda-se. Não, tá bem bom. Eu acho que os controles de PC estão bem bons. Também gostou de jogar. Amanhã, na mídia, programador do Mass Effect afirma que a versão de consoles foi negligenciada. Não, não, não é negligenciada, não. É porque PC dá pra fazer umas coisas um pouquinho diferentes do que você faz no PC. Porra, Seco, você vai hackear seu próprio jogo? Sério mesmo, cara? Sério mesmo, cara. Porque eu tava discutindo com um dos game designers lá, tipo, um controle tem 16 botões e metade é limitado, sabe? O outro você tem 128 botões, mais teclas. Mouse. Então, dá pra fazer umas coisas bem bacanas. Mais assoprar no microfone. Assoprar no microfone? Como assim? Você não lembra que o Nintendo DS tinha jogos que você tinha que assoprar no microfone, não? É, puta que pariu. Foi maneiro, foi um episódio fantástico. A gente lembrou de coisas memoráveis aí, de momentos, personagens, jogos da trilogia Mass Effect. O Rafael Moraes venceu o quiz, mas o Thiago Lopes mandou muito bem também. E a gente queria agradecer muito a vocês, Rafa, Thiago, pela presença. Espero que vocês tenham curtido brincar com a gente aqui de quiz. E Rafael Moraes vai jogar um Mass Effectzinho Andromeda em muito breve aí. Porra, irado. Na sua casa. Valeu, Carol. Obrigadão pela sua participação, por estar disposto aí a passar esse perrengue aqui, que é nosso quiz. Mas valeu, cara. Brigadão mesmo. Pô, muito boa a sua participação. Valeu, galera. Foi muito legal. Eu tô com a mão suando aqui. Eu vou ter que tomar um banho, na realidade, porque eu tô tão nervoso. Caraca. E... Imagina. Pô, errar aquela primeira pergunta lá do hamster, lá pro inferno. Mas isso aí, ó. Se recuperou, rapaz. Conseguiu. Thiago Lopes, foi na trave, rapaz, não foi dessa vez. Mesmo eu tentando te dar aquela ajudinha aqui. Caraca. De nepotismo, não deu certo. Não, mas foi maneiro, foi bem maneiro. Obrigado aí pela participação aí, deixar eu participar e cara, show de bola. Gostei bastante mesmo. Beleza. Fernando Seco, sim, obrigado, cara, por fazer o jogo que a gente vai estar jogando nos próximos meses aí a fio. E parabéns pelo lançamento do Mass Effect Andromeda. E vamos jogar junto aí. Pô, valeu, pessoal. É, eu espero que vocês gostem realmente. Tipo, o jogo foi feito com muito carinho, assim, sabe? É, então, espero que vocês divirtam bastante, assim, sabe? E vai ter o multiplayer também, né? A gente pode jogar em 4 player multiplayer. Você e o Rafael Moraes já tem uma cópia de PC, pode jogar multiplayer, pô. Com certeza. Pois é. Gangue de PC, velho. uma Master Race aí, ó. Nós somos tudo com a Arin aí, ó, porra. Somos tudo com a Arin. É, vou de Krogan bailarina, cara. Ó, dá pra customizar as cores, velho, no multiplayer. Dá pra fazer cor de rosa mesmo, assim. Rafael Cunha, você então que não vai fazer Krogan cor de rosa, vai fazer um Turian verde bandeira, que eu conheço você. Krogan tartaruga ninja. E esse coraçãozinho pro Mass Effect Andromeda. Você que já jogou 10 horas, né, mano? Vai falar pra gente o que você achou ainda, pra gente poder trocar ideia semana que vem. Mas e aí, essas 10 horas que você jogou, só diz isso. Aumentaram ou diminuíram seu hype pro jogo completo? Aumentaram, cara. Principalmente, o Seco sabe a hora que os 10 horas termina, né, Seco? Aí. Tu sabe a hora que para assim e fala que tu não pode mais jogar? Ah, não. Esse exato momento, não. Que é um momento que te deixa muito no hype, sabe? Pô, eu quero continuar jogando, caralho! É um cliffhanger fodido, assim, sabe? Não tem problema, não, porque na hora em que o pessoal estiver ouvindo isso aqui, a gente já vai ter nossas mãos no Mass Effect Andromeda. E na semana que vem, obviamente, vamos trazer todas as nossas impressões sobre esse jogo, lançamento fantástico da BioWare pra todo mundo aqui. Mas por essa semana, a gente fica por aqui sem podquiz musical. Na semana que vem a gente dá o resultado pra galera que tentou adivinhar aí, que hoje foi um episódio nostálgico de Mass Effect com quiz maneiro, participação dos patronos, e espero que vocês todos estão aí tenham gostado também. E pode esperar, durante o ano de 2017 vai ter mais participação dos patronos por aqui, né, dado que foi um grande sucesso. A gente curtiu bastante conversar com o Thiago Lopes, com o Rafael Moraes, o grande campeão do nosso quiz. Mas eu também me despeço de vocês, Giliar Lopes, e até semana que vem com mais um podcast sobre Mass Effect Andromeda, hein? Um abraço e tchau! To Mars, from the council to the seediest bars, from the reaches of space to the pillars of a starry grace. There are battle warmatarians lacking in humility. Turians are bragging about their reach and flexibility. The clutter of the city spreads to the lowliest stars. But no matter what scars you bear, whatever uniform you wear, you can fight like a Krogan. But you'll never be better than Commander Shepard. In the Citadel's halls, inside the shining walls, hear the storm. Never be better than a man that shepherds. Never be better than.